Interlagos, reporte no sinal de descida, ajuste em Salvador no zero no sul. Linde Eco, acione o transponder 0122. Oscar Mike Delta, considerando o solo aos 1-2, confirme o local de estacionamento. Gente, libera direita, tá que foi Oscar, ou estacionar para o Mestre Livre, uma boa tarde. Autorizado, reporte visual com campo, OCEAS. Valeu, Oscar. Charlin de Eco, da presente, está autorizado, voa OCEAS. Só pegar quando é possível, 340 para Brasília e 100 para Quebec. Tan 3283, prepara a saída. Arbor 1, não é guarda chamada. Arbor 1, não é Olha, eu vou falar com o meu telefatango, vem comigo fora. Telefatango tem frequência 123.45 para coordenação, repete ao regresso. 2345 está presente, já repete o regresso, já. Azul 2639, pushback acionamento, 08. Autorizado 2639, pushback acionamento, tá. Até uma tarde. Seu Romeu Alves, chame a torre 118295. Sapatango Kilo, Romeu Oscar, boa tarde, ajuste 105, vento 1-10 graus, 10 nós, autorizado ingresso final 17, reporte visual. Kilo, Romeu Oscar, forma um forte ado na frequência. 1-2, solicitando 1-5-0, final. Submantenha nível 150, azul 2712. Pode manter 150272. Dado via azul 17, nível de voo 360, subida arbor 1, transição elefa. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5404, controle 1-20-8. O TAM 3283 está autorizado, Brasília, nível 360, López e Lua no 7. Decola da pista no 0, com curva direita, na pista da Avó 1, transição alerta. Aciona 5404, controle 1208. TAM 3283, chame pronto para o direcionamento. Chamará, TAM 3283 no 09. O 645 para o táxi, está com 139 volta, promete 3 horas e 33, altera, confirme. Carlinho de Eco, desça para 1.500 pés, ajuste no 095, repete visão. Torre 1 no eixo decimal 95, ajuste 1.095. Atualizado o táxi até o ponto de espera da 10, lá torre 1895, gol no 645. 2.39 para o táxi, está com 1.06 após do autonomia de 3 horas e 10 alterna cantina. 2.639, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio 1, Índia. O ponto de espera chama a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 095. Controle Salvador, é o Azul 2712. É, se é possível voar para o Azul Alfa Romeo 363 da Pós-Conde? Azul 2712, aguarde. Janeve 259, o guarda-presente do pushback, estimado de 3 minutos. Ok, aguardar então, 259. Essa mensagem para a torre? É o voo 1645, próximo ao ponto, espera da 10, pronto. Voo 1645, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1.00 graus, 1.0 nós. Está autorizado a alinhar e decolar, pista 10, voo 1645. São 3879 para o aeroporto de Guarulhos, autorizado via Ampers 110, Taubaté, nível de voo 320, subida da Euleda Motiva, após decolagem da pista 10, primeira curva à direita, Franscom D5165, controle 120, decimal 8. Aprovado Guarulhos, 320, Ampers 110, Taubaté, 110, da Euleda Motiva. São 3897, chame pronto para o pushback ser aberto. Azul 2712. 2712, né, escuta? Solicite o Alfa Romeo 363 da Aracaju, agora 9 milhas para Conde, serviço radar encerrado, chama Aracaju no 20.3. Chama Aracaju no 203, o 2712, boa. Boa noite, Azul 2639, quanto para da 10, tá? Azul 2639, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. No 645, decolar 25, controle Salvador em 120, decimal 8, mandou. Controle Salvador 08, grau 945. Controle Salvador, é o gol 1645 na saída dela. Voo 645, contato radar no decolagem, suba via saída da EL para o nível 360, da presente favorizar direto Leda. A presente direto Leda na saída da EL no 645. Charlie já é com Xamé Torre 18.95. Charlie, Índia Eco, ajuste 1-0 no 5, vento 1, 1-0 graus, 1-0 nós, recorte curta final. Azul 2639, decolagem autorizada, 5-0, vento 120 graus, 12 nós. Iniciando 2-0. 9, estamos 164 a bordo, fora de autonomia, alternando galeão, táxi. Funcionamento 2-9, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, no ponto de espera, torre 1-8, decolagem 95, ajuste 1-0 no 5. Estimativa até o ponto de espera, 2-9-5 após, 1-0 no 5, estado até 2-9. 2-0. Restrito 3-2-0, gol no 645. Azul 2639, decolado 227, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 20. O... controle, o Azul 2639. Azul 2639, contato radar na decolagem supla via saída da EL para o nível 340. Via da EL para o 340. Após 2000, pode aprovar da EL ou LEDA? Autorizado da EL após 2000 pés. Charlie de Eco, através da RMA. Charlie de Eco, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 7, vento 120 graus, 1-0 nós. Pouso autorizado para Charlie de Eco. Xaner 6259, boa tarde, autorizada alinhar e decolar, pista 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós. Autorizada alinhar e decolar, 1-0, Xaner 6259. Uno 645, chame Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Agora é com Recife 2235251, gol no 645. Ninja Eco no solo 31, confirme local de estacionamento. Bem, se libera a direita, taxi papal, estacionar frequência livre, uma boa tarde. Meia 259, decolados 32. Chame controle Salvador em 120, decimal 8, Volvo. 208, grato, bom serviço. Controle Salvador, boa noite, eu chamei 6259. 6259, contato radar decolagem subavia da El para o nível 360. Da El 360, qual a possibilidade de voar para o da El, senhorita, está presente? Após 2 mil pés, o Israel. Após 2 mil, Israel, vou chamar 6259. Azul 2639, sub manter nível final 320. 2639. Relativo, 320, 2639. Dois meia três nove, chame Recife, na frequência 12835, alterna 125, desma 1. Recife agora, 235, 251, 2639. Cheque estacionamento da 3247. O 3297, autorizado, chantage. Gol no 966, sua identificação, desse a via chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste no 095. 050, via chegada a Mari, cidade boa, tá? Autorizado. Rondônia 6259, chame em Recife, na frequência 12835, alternando 25, décima 1. Rondônia 6259? Pode, Rondônia 6259, vou chamar Recife, 2235, 25, no tempo, 1966, está autorizado, voo Sierra Vita 366, da presente desta para 25003, autorizado R9, reporte estabilizado. Autorizado 366, 2500, reporte estabilizado do R9, gol o 966. para o Santos 3297 a bordo 212, 3 horas e 45, valeu. Sou 3897, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chega a torre 18, decimal 95, ajuste 10, 195. Ponto de espera, Tá 3897, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Na 3897, decolado de 46, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Obrigado. Salvador, uma boa noite, 3897. Jabaião para o nível 320. Pode boleda? Boa, Lisa, o 3297. Autorizado. Lisa, 3297. Salvador, 3206-09, se tiver questionamento. Autorizado, chama o táxi, setor 3283. Autorizado, aponta na táxi. Estabilizado, Gol 966. Bono 966, complete a sinal e chame torre 118, decimal 95. 95, Gol 966. Sou Gol 966, estabilizado em nave em pista 10. Com 966, reporte passando servidor 372, ajuste no 0 no 5, vento 1 no 00 graus e no 0 nós. Gente, vai reportar. Gol 372, passar travado, Gol 966. Luna 966, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 0, vento 1, 00 graus e no 09. Cheque de trem. Achei que travou, Gol 966, livre pouso. 3283, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera torno 8, decimal 95, ajuste 10, na cima. Romeu Vita Charlie Bravo, a sua identificação, vai presente voo na Torre de Parite, para ingresso no corredor Interlagos, ajuste em Salvador no 0115, reporte unidade de descida. Bravo, contato radar estabelecido, 68 milhas, noroeste de Salvador. Desça para 4.500 pés, ajuste no 0115. Plano 866, sem identificação, desde a via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 015, da presente voo SAP. Matheus, SAP direto e 600, direto ao 866. N Recife, na frequência 128.35, alterna 125.1. Gate 3. Oscar Papa Golf, mantenha o transponder 01134. Mantenha corredores visuais, reporte através de Veracruz. Vai dando contato radar hoje para Papa Golf. A 3283 autorizada, alinhar e decolar, pistona 0, vento 1, 00 graus, zona 0 nós. Alinhar e decolar, pistona 0, Vitor Charlie Bravo, controle não copiou. Vai voar direto para Ipe. E Bravo está familiarizado com os corredores visuais de Salvador? Gente, Paripe fica na proa 125, a proa está mantendo no momento. E 4 ou 5 milhas na sua frente, vindo a te alibrar. Pode ficar para pagar o suficiente, mantenha a proa de Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Essa Papa Golf, mude seu transponder para 0131. 0131. Boa noite, Tan 3197, informação em curso Sierra, pronto, pode. Tan 3197 para aeroporto do Galeão, autorizado via Per November 857, Monso, nível de voo 360, subida da Euleda, Irumi. Faz decolagem da pistão no zero, primeira curva à direita. Transponder 5422, controle 120.8. Centralizado o aeroporto do Galeão, nível de voo 360, para vender 857, Monsu. Decolada a pistão no zero, da Euleda, Irumi. O transponder 5422 e o controle Salvador 120.8. Tão 3197 correto, chame pronto para ativar o equipamento. Na aeronave? Papa Golf. Olá, sou a Papa Golf, dá presente ou enxiasa? Enxiasa. Salvador, boa tarde, voo 1099, informação de autorização com o Fim. 1099, informação em curso Serra, pronto, corte. Pronto, corte, 1099. 1099, para o aeroporto de Confins, autorizado via conforme rota do plano de voo, nível 360. Subida Arbor 1, transição Elefa, controle Salvador 120.8, torre 18.95, transponder 5426. Oi, senhor doutor, o caso de 1099, chame para o Santos, como é que você vai? Obrigado. Seu controle? Posso ligar? É a minha torre, 118.95. 118.95. Acho que é para pagar o torre. Tá visual com o aeródromo, uma base pela direita. Lógica, Papa Golf, informa justo 1005, vento 120 graus, 10 nós, reporte final, pista 17. Curvado para final da 17, gol. Tan 3283, voe Elefa. Elefa, Tan 3283. Boa noite. 866, voe Sierra Vita 366, desça para 2500, pés, ajuste 1015, autorizado RNAVE, reporte estabilizado. Gostaria estabilizado, direto para 66 e desça para 2500, entra. Papagolf final longa da 197, para embaixar e travado. Oscar, Papagolf, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, com o vento 120 graus, 109. Papagolf no solo 03, confirma o local de estacionamento. Pera direita, taxiway Papá, ao estacionar, frequência livre, uma boa tarde. Azul 2789, acione identificação. Dessa via, chegada Ponce para o nível 050, ajuste no 015. Charlie Bravo, desça para 1.500 pés, ajuste permanece 1.015. Tem condições de voar Ceasa da presente? Vai descer para 1.510, está com o meu Lucas Charlie Bravo. Para o Charlie Bravo está presente a manter a proa por mais 30 milhas. Está 3283. Chame Recife na frequência 126.0, alternou no 28.8. 2288, boa. Prossiga, Vitor Charlie Bravo. Você pode fazer na frente a torre? Você está a oportunidade de pousar 127? Gente, o Vitor Charlie Bravo mantém a proa, aguarde para a coordenação 14. Muito obrigado, Vitor Charlie Bravo. O 66, o gol 66. Gol no 866, complete o sinal, chame torre 118, décima 95. Positivo, chamarei torre, grato. E o 866 na sua escuta. No 866, reporte passando o serviço 372, baixada e travada, ajuste na 0 no 5. 0 no 5, sim. 8669, passo travado. Chegou no 866, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. O no 866, copiou a torre? Negativo. Pouso autorizado. Graças. Sociale Bravo. Escuta pra cima. Tem condições de tomar que sale de voo na proa 116? 116, deixa eu ficar bravo. Salvador Gol 099 na posição 4. Está pronto para o acionamento na posição. 099 está autorizado, o acionamento na posição. Repasse para o início de pushback. 66 no solo 10, libera direita, controle solo 21 no decimal 9. Boa tarde. 2 a 9, boa.